Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, que teu pai te proibiu. Adeus, morena, vou levar meu batalhão. Adeus, morena, vou levar boi ouro fino, porque esse é meu destino, brincar boi pra São João. Adeus, morena, vou levar boi ouro fino, porque este é meu destino, brincar boi pra São João. Adeus, morena, não deixo de te amar. Adeus, morena, não deixo de te amar. Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te levar. Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir, da casa, eu já vou me retirar. Dona da casa, eu já vou me retirar. Dona da casa, não é por outro motivo. Parou no seu convívio, senhora pode chamar. Dona da casa, não é por outro motivo. Parou amar. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, se o teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te levar. Adeus, morena, se o teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te levar. Tenho um relógio da casca do caranguejo. Tenho um relógio da casca do caranguejo. O meu relógio registra o que tem no mundo. Marca minuto e segundo e as horas que eu não te vejo. O meu relógio registra o que tem no mundo. Marca minuto e as horas que eu não te vejo. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te levar. Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te levar. Eu multiplico 5 vezes 2 é 10. Eu multiplico 5 vezes 2 é 10. Adeus, morena, eu quero teu telefone. Adeus, morena, eu quero teu telefone. Menina, diz o teu nome, eu quero gravar na TV. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, eu não deixo de te amar. Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir, morena, eu vou te Adeus, morena, se teu pai te proibir, na hora que ele dormir,